Poesia em Loop. Virgem Mutante. Mutante. Bem-vindos a Poesia em Loop. Hoje teremos a poesia de Zarlessi. Esta é a 25ª emissão do programa. Boa viagem. Realidade é produto da imaginação. Desvio. Realismo no inlutável desvio. na fatal distorção do seguir em frente, na doce voragem das acrobacias no vazio, rumando com destinos de acidente. Preenche o espaço das quimeras, com as inovações dos afluentes, por pressentimentos das animadas férias, incluindo os erros em sortes mutantes. Morto, mas mil vezes ressuscitado, em todos os caminhos de frente, da exploração dos artigos do meu itinerário ramificado. E finalmente, num arrepiante processo de emenda, com os sentidos num turbilhão amplificado, recolho elementos do caos para a nova senda. Falta colocar as fundações embaixo. viagem. Preparo mais um saco de percurso, usando as vias todas, de mochila. O destino é o mundo em escurso, que ao longo de terras e mares desfila. Viandante, tiro rumos e intenções nómadas, rotas pela minha malícia vagabunda, para o dia e para a noite inventadas, que a sobrevivência e a cultura aprofunda. Ida e volta, por passagens não mais secretas, quererei mais e na distância fecunda, viver as estações e os sonhos serão as metas. A viagem que busco no meu íntimo, encontrando companhia nas excetas, a exigência do bem-estar legítimo. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia. É justiça. Coisa que vale a pena salvar é a natureza selvagem. Interessado em qualquer coisa sobre revolta, desordem, caos, especialmente atividades que parecem não ter significado, parece-me ser o caminho para a liberdade. Précito. Arrancarei os reis dos tronos, devotos da lei e da ordem tremei, sejam burgueses, povo, nobreza, donos, a todos em ira suas crenças arrasarei. A celebrar a vida que por força proíbem, vossos pendões marcando fronteiras, apesar das normas que a todos inibem, mudo o mundo, apartando-me de inúteis cegueiras. Dilema trágico este que me corrói, mesmo que em forças guerrilheiras todo o ato de construção se autodestrói. São em mim as mais obscenas doutrinas, como o mal que me torce e arrói. Mas saberei livrar-me de todas as chinas. Só se vive uma vez, mas se a viveres bem, uma vez é suficiente. O homem é mortal pelos seus temores e é imortal pelos seus desejos. Dissolução. Dissolver o sangue no mar proibido. Volúpia da guerra nos inertes céus. Ascensão de Lúcifer renunciando ao paraíso perdido. Contra os ícones do consumismo e o dinheiro, seu Deus. Sobrenatural chamamento de emoção aguçada. Viagem temerária no fulgor da nobreza. Magnífica coragem no submundo consagrada. Graça da insubmissão exposta à lei da natureza. Rebeldia, desafio ao estabelecido sistema, brutal e a tentação o combate da profundeza, o angélico livre viver sem cruel algema, e enfim dava a queda sem fé nos mistérios da morte e do renascer, impactante dilema com que seguem extremos contrários. We'll be right back. que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Eu não sou um fruto de insanidade. Eu consumo a cada minuto. We'll be right back. e termina Poesia em Loop na Rádio Paralelo todas as quartas das 21 às 22. Before the whole shit house goes up in flames. All right. All right. Vigem o tanto.